Eu tô no jogo e sempre serei guerreiro nato. Tudo mais difícil, cheque os fatos. No jogo verdadeiro, o inimigo aqui é mato. Não baixe a cabeça, encare os fatos. Tudo armado e arrumado pra eu perder. Derrota é quase certa, a surpresa é se eu vencer. Como no game, muitas fases a superar. Só com o vilão e mais difícil a de ficar. Informação não chega, tá no processo. Ilusões demais não ajudam no progresso. Educação negada é uma piada, cilada calculada, a mente alienada. Eu tô ligado e não vou me entregar. Seu preço é alto e eu não irei pagar. Mantendo foco até a linha de chegada, virando o jogo no início da largada. Eu não tô nessa pra perder. Quem falou? Eu não tô nessa. Quem falou? Eu não tô nessa pra perder. Quem falou? Eu não tô nessa. Quem falou? Eu não tô nessa pra perder. Quem falou? Eu não tô nessa. Eu não tô nessa pra perder. Eu não tô nessa. Necessidades são criadas, aqui ter dados, a vaidade, mensagens ligadas a mitos da sociedade. Deus quis assim, você vale o que conta. Deus de criança, não se tem noção da conta de como é construída com juros altíssimos. Poucos decifram como o consumismo é primitivo. Se a voz do povo é a voz de Deus, porque a minoria domina a maioria. Barro os meus, os teus sonhos e prego a conquista pelo mérito. Mas como? Se tem gastos sociais em todo o processo. O plano é perfeito, deixando o futuro incerto. Principalmente quando é conjugado nesse pretérito. Eu conseguiria, eu poderia. Meu avô não tinha, meu pai não tem porquê. Eu teria, fica fácil quando a condição é aceita. Má educação é o tempero da receita que saliva a boca sem perceber. Eu não tô nessa pra perder. Quem falou? Eu não tô nessa. Quem falou? Eu não tô nessa pra perder. Quem falou?